Olha, Copy Operando em Gasca. Confirma a instrução. Vai para a pista auxiliar, capiceiro no 7. Gente, irei transferir para a torre. O senhor irá modificar o plano com ela. Gente, pode transferir a torre? Prossiga, senhor. Controle. Conforme rota, saída Arpor. Após direto conquista, decola da 10 com curva direita 5451. Liberem 1208, Cotijão 2230, passarelo. Reportar a puxa e acionamento 2230. Antes da Juliette, tá 3-2 no meio. Afirmativo. Sente, tá 3-2 no meio. Pronto, quantidade de voz pro ti? LEP 6721, chame em centro na frequência 126.85. Alterna 125.45 e coordena o começo. 2.85.2.545. Autorizado. Boa tarde, Romba 83. Escuta, Saulo, prossiga. Nesse exato momento, senhorita. Tudo bem, então. Então, está livre o push e acionamento, deixando o portão 08 livre, gol 754. No 016. Afirmativo, Juliette 08, tá 3-2 no meio, obrigado. E Alfa, reportante da Juliette, voa no 3-2-8. então após Juliette pro 02, 328. Alô, Salvador, boa tarde, 5447. Afirmo, senhora, pushback e acionamento, posição 3 na parte 3. Salvador, Gol 754, está pronto para o táxi. 122 a bordo, autonomia 0401, alterna Fortaleza. Autorizado via Pátio Índia, Alfa, Ponte Espera, Torre 1895, Gol 754. Muito obrigado, bom dia. Até daqui a pouquinho. Sanemia 320, boa tarde. Acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, escuta, por lá de volta, tá? Autorizado, Sanemia 320. Obrigado, vai lá, tá. Controle Salvador, 1.7, transfere para onde é o desistido. 1.7, acione identificação, desça para nível de voo 060. Põe na proa de Mari para a chegada Mari. Adorno 7060, chegada Mari. Táxi 54443 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Montes Claros e Lençóis. Baixo Índia Alfa 36895, ajuste no zero no meio, um bom trabalho, até a próxima. Copia 1600. Natal 370, Pêndulo 10, decola da 10, curva esquerda, poucas e par, 1208, controle 5462, transponder, gol 1600. Portão 4. Boa tarde, Salvador, TAM 3805, Oscar 340, Guarulhos 11, pronto cópia. Sente da informação Papá 340 para Guarulhos, 10 direito da Leda Bridge, intercepta Zulu 16, BHZ DCT Trive, DCT POR, posto de caixa 208-5463, TAM 3805. Chamará, muito obrigado, TAM 3805. Para prospecto acionamento, passarelo 2230. Salvador, bom, 394, informação, papá. Aguarda. Alô, gol no 806, está com 117 a bordo para o táxi, 1 hora e 55 de autonomia, está dando Recife. Gol 754, decola. Boca Jambo passando 2200. Gol no 754, contato radar, saída Boca Jambo Zipá, sub mantendo voo 390. Boca Jambo Zipá 390, gol 754. Eduardo Galeão 360, decolador 90, curva direita, daí é o Leda, Leda vou abrir, intercepto 18 do 10, segue conforme o plano. 208 controle, 5461 transponder, bom, 394. Chama pronto, 394. Salvador para o táxi, 2230 Passaredo, 73 a bordo, 4 horas mais 10 minutos, retorna a Salvador. Contato radar, saída lotar, submantênia de voo 1110. 183. Meia 320, desça para 2000 pés, ajuste 90 no meio, autorizado final do procedimento ERS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 6320. Controle Salvador, Oceania 6141, põe informação ótima. Oceania 6141, acione identificação, chegada Bonf, desça para nível de voo 080. Pelo Whisky 58. Controle Salvador 12, décima 8, transporte 5460, gol 924. Controle Salvador, rumo 17, atinge Matinha 060, passou Mari. O Sané 6315 negativo, mantém o perfil de chegada. Umba 107, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360. Abono 7, 360, esquerda. Oceania 6315, reduz a velocidade para 2109. Umba 107, confirme indicado. Abono 770. Umba 107 tem condições de aumentar a velocidade para 2009. Controle o Umba 107, poderia confirmar qual que é a redução solicitada? É que acelera. Então voe com velocidade até 2.00 nós, até Tuna, rumo 1.07. Tuna 2.00 nós, possibilidade de iniciar descida? Desça para 3.000 pés, o estoutímetro no 0 no 6. 0 no 6, 3 de 10, grato. Controle Salvador, boa tarde, trip 5447. Tração para sequenciamento, mantenha presente proa. Está mantendo já 2.00, mantenha proa para vetoração. Sena 6141, reduz a velocidade para 230 nós, 6141. 230 nós, 6141. controle Salvador, boa tarde, trip 5447. 5447, contato radar, sopa nível 200, perfil Momo. 200 na Momo, trip 5447. Congonhas autorizado no 360, conforme da El Leda Bridge, decola da 10, curva direita, presolono 6, segue a rota 208-5501. Gono 754, passa nível 210, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa viagem. Com Recife agora, 2285, 2545, obrigado, até daqui a pouco. Bravo Kilo Whisky, frequência livre, Bravo Kilo Whisky. Eu vou ver o colo e me chutar por uma procedência. Sim, é radial 090 do VR Salvador. Confirmar é radial 090 Vendrigo. Corrigindo. A magnética 090 de Simbra. 090 de Simbra. Autorizado é porta táxi 1-1, só 3205. 230, obrigado, 80 mesmo. Aqui 81-641 disponível 050. 050-041. Reduza para 2-1-0-9-6-1-4-1. Rumba 83, possibilidade de coordenar o 090 para o telefone? Tente, aguarde, rumba no 3. É 3420, localizador? Estabilizado, né? 320. Pede aproximação, chame 2-1-8-9-5, bom pouso. Detalhe, sempre pode ser mais breve. Rumba 197, desça para 2000 pés, informe no localizador, rumba 97. Rumba no 7, 2000 pés, informará no localizador. 5, reduza para 180 nós, dá presente Voiduna. 80 nós, 5 anos dura, minha filha. Três mil pés, ajuste de altímetro no 0 no meio. 3.026, agora afastado 13 milhas. 13 milhas rumo sudoeste, está cruzando 7.800 pés agora em descida, no Airbus 318. Ciente, estamos cientes do tráfego, não estamos recebendo um TCAS, estamos mantendo o máximo gradiente. Muito obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, 2230, Passaredo, perfil Arbor. Passaredo 2230, boa tarde, contato radar, subor nível 180, saída. Boa noite, 0 Arbor, 2230, Passaredo. Para ingresso da Interlagos, o Mike Quebec. Mundo 1500 pés, prova da rotatória, reporte avistando o campo. Vitor, Mike Quebec. Quebec. 183, reporte nivelado 090. Direto, amigo, reporte aí. 1-1-7, reporte localizador. 1-1-7, reporte localizador. Xanã 3115 desce a 2000 pés. Autorizada a final do ILS X-Way, reposta estabilizada. Vamos acionar o som do pushback, igual a 394. Gente, agora temos a aeronave no Tiqué já 1600 pés abaixo, 35447. Confere, muito grato. Gol 1806, gol 1806, proa de Aracaju. Proa de Aracaju, 1806. Como é que tá vista no campo? Mal, grato. 6315 desce a 2000, autorizada final do ILS. O chão é 6315. Seu campo à vista, Mike Quebec, chão. Chama a torre 1186, bom pouso. 186 mesmo? Correção, 95, comandante. Boa tarde, bom pouso. Grato pro seu também. Atingiu 050, 6141. Mantém. 917 no localizador, 2010. Combo no 7, complete LS X-Ray, chama a torre 1118, decimal 95, bom pouso. Combo no 7, torre 1118, decimal 95, obrigado. Puxando M1 no 41. Sobre retoração, curva direita. Direita, proa 240. Seu limite será o curso do localizador. Nesta proa, desça 4000 pés, ajuste de altímetro no 096. Proa 240, descendo para 4000, ajustado no 096. O limite é o localizador, né? 6141. Fechamento correto. Após o tanque, ordena pro solo e reporta pro táxi. 6394. Prossiga. Afirmo, prossiga, tem 3-2 no meio. Autorizado Fortaleza, 370, decolador 1-0 com curva esquerda, bombo Froti, intercepta Upper Zulu 1-9 até Opaba. E após sair conforme a rota. 208-5447, dá 3216. 8, portão 8. Ilha. Vai chamar pronto, pushback e acionamento, então 32 no meio. É, pode estabilizar no meio, no patrão. 5447.